Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 243, na volta do campeonato, esse campeonato que já era para ter sido nosso, mas o pessoal fica enrolando aí e estão obrigando a gente a jogar mais uns joguinhos aí só para humilhar mais alguns aí. Meu nome é Jairo Viana, vamos falar hoje sobre esse empate com a Cachorrada por 1-1. Estão comigo aqui hoje os culpados de sempre, mas o Alisson Fernandes, vou deixar inclusive com ele para dar seu boa noite. Dê seu boa noite, Wallace. Boa noite, que chroma key profissional, hein, Jair Viana? Nossa senhora, que orgulho danado. E hoje, melhor que o chroma key, só o reajuste ali do Lisca doido, que quando ele botou o João Paulo, eu quase tive um infarto, pensei, puta merda, já vai ferrar o trem todo de novo. Mas no final das contas deu certo, né? A gente foi lá, arrancou um empatezinho, nos garante ali... Não em primeiro ainda, mas pelo menos com uma boa chance de ficar na frente de Cruzeiro e Atlético, que é quem mais importa no Campeonato Mineiro, né? Quem mais pode nos fazer páreo ali na reta final. Então, continuamos bem no campeonato, foi um bom retorno. É importante dizer que, apesar da presença virtual do senhor Alisson Fernandes no Independência, a gente ainda conseguiu arrancar um empate, né? Provavelmente seria uma vitória se o marketing do América não tivesse marcado esse vacilo aí, né? É completamente mentira isso aí, porque finalmente hoje a gente tem um registro, né? A Globo, a Rede Globo de televisão, a maior emissora desse país, mostrou que eu sou um baita pé quente. Foi mostrar a minha imagem ali, saiu o gol da América. Tá certo. Sr. Thales Maciel, dê seu boa noite e comente essa constatação triste aí. Boa noite. Primeiro, assim, o marketing do América é uma puta, né? Fica toda hora chamando o Alisson, puta merda. Dá audiência, né, filho? Dá audiência. Não existe, não. Bom, hoje é um jogo para ter ganho, né, cara? Não tem coré-coré. A gente tá eufórico por causa do segundo tempo, mas assim, era jogo para ganhar, cara. Não tem coré-coré. Quer que eu faça o resumo? Quer que eu faça o resumo? Já faço o resumo aqui. Pá! Não, deixa todo mundo se apresentar que o senhor pode fazer o resumo. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Vamos falar um pouco na lei do Thales, né? Um jogo que daria para ter sido uma vitória bem tranquila se a gente tivesse entrado... Como o segundo tempo, acho que temos de louvar o ajuste, mas também temos de criticar que esse ajuste foi preciso, porque o time entrou bem respeitoso contra o adversário, que não é lá um bicho papão, e o Léo Passos realmente não está mostrando que a parada não foi nada prejudicial a ele. Ele continuou com o mesmo futebol que ele apresentava antes, né, da parada do futebol, manteve o nível ali, assim como outros jogadores do elenco, né? Eu senti uma certa ironia aí no seu comentário, mas faz parte. Seu Lucas, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Só queria fazer um adendo aí com relação ao suposto pé quente do Alisson. Na verdade, teve um detalhe que ele não falou, a câmera não pegou direito, foi no momento exato em que ele mostrou uma mensagem, um abraço para o meu querido amigo Sampaoli. Depois disso, o Atlético tomou um empate. E digo mais, hein? Quiçá daqui a 10 jogos ele já sai do cargo. Então, eu queria agradecer o Arson aí pela contribuição, pela sua amizade com o Sampaoli. E acabou de rolar uma mensagem aí que a América acabou de perder o Lucas Cal, hein? Ixi, sério? Sério, negociado com o futebol português. Enfim. Ótima notícia, reforço. Ótima notícia. Uma notícia, então, o Alisson, próximo clássico que tiver aí pelas finais, né? Por favor, mande um abraço pro Rafael também. Faltou um abraço no Rafael. Tá precisando, porque esse cara pega contra a gente, hein? É complicado, ele realmente, quando joga contra a América, acho que ele tem uma certa raiva da gente, viu? Brincadeira. Thales, quer fazer o resumo então, meu Oi, ô meu bem, eu faço sim, nós estamos aqui para isso aí? Danado. Primeiro que assim, a gente vem de praticamente 3 meses, um pouco mais, só fazendo os nossos programas especiais, então tá um clima muito sério e tava difícil para mim, em específico. Quem não tiver assistido aí nossos programas especiais, estão muito bacanas, corre lá no YouTube e no Spotify, que estão lá disponíveis. Quanto ao jogo, assim, tinha muita coisa envolvida, o time do Atlético, aquela cachorrada imunda, ela vem sempre cheia de euforia, daquele tempo todo e tal, e assim... Contrataram o técnico novo, eu não tenho esses dados não, mas eu acredito que talvez 60% do time ali era novo. E eu achei estranho o posicionamento do América, apesar de assim, tá muito bem posicionado na defesa, mas aí que eu vi o problema. O América só jogando na defesa o primeiro tempo. O Atlético foi para cima, os nossos laterais é um horror. O Leandro Silva, até hoje a gente não consegue entender por que ele ainda tá no América. O Sávio, apesar do pessoal ter criticado. Foi lá, mas não foi grandes coisas. E o jogo foi todo, o primeiro tempo foi todo Atlético. Eu acho que, pelas porcentagens lá, se não me engano, acho que era praticamente 70% de posse de bola da Cachorrada e 30% de posse de bola da gente. O que é assustador. Que eu me lembro, a gente teve uma chance só. Na verdade, teve duas chances. Uma, o Felipe estava em impedimento. E a outra, o Léo Passos chutou para fora. E o Atlético em cima, a gente já estava começando a ficar meio desconfiado, com 20 minutos, como é que chama o menino? Ah, o camisa 5, nossa, Zé Ricardo fez uma entrada dura, tomou um cartão amarelo, desnecessário. Senhor Carrinho, cara, no nosso campo de ataque, desnecessário, não fazia sentido matar a jogada ali, bobagem pura, tomou um carrinho e a gente já ficou naquela expectativa, né, o Zé Ricardo vai fazer merda. Só que quem fez merda para variar foi o Leandro Silva. Deixou o cara cruzar. E aí o Lucas Calco, para mim, falhou feio. Ficou parado, deixou o atacante do Atlético entrar dentro da área. Não acompanhou. E a bola foi em cima do Ayrton e ele não teve tempo de reação. Felipe, que é goleiro. Nosso Felipe, né? Que é goleiro, falou que o tempo dele foi errado. Eu acho que eu não posso afirmar que era uma bola defensável. Quer dizer, para mim era uma bola até defensável, mas eu não vi como falha dele em específico, foi muito rápido o negócio, foi muito em cima dele. E nós temos muita sorte de ter terminado o primeiro tempo 1-0 só para eles, porque o jogo foi deles, o primeiro tempo foi todo deles. Aí no vestiário entrou o fator Lisca, né? O fator, aquele cara motivador, treinador mesmo. Ele chacoalhou os caras e no segundo tempo a América foi para cima, que era o que deveria ter sido feito no primeiro tempo, né? A América foi para cima, encolheu o Atlético, acho que o Atlético não esperava isso. O Lisca já fez duas mexidas, já dobrou nossa lateral esquerda, tirou o Léo Passos, que assim, ele precisa que a bola chegue para ele e ela tem que chegar perfeita e não ter goleiro para ele fazer gol, porque realmente ele, futebol não é muito a praia dele, não. E nós fomos para cima, cara, nós fomos igual, até fomos para cima organizado, que é o melhor. O Alê, a gente quase não vê, quase não ouve o nome dele, mas para mim é um cara que, aquela expressão, um cara que joga de terno e mais uma vez jogou muito bem. E o América foi pra cima, até que aquele negócio de você tá apertando, a defesa deles é vulnerável. Eles fizeram uma cagada lá, a bola sobrou pro Vitão, menino, e ele fez o que você tem que fazer em clássico, cara. Meteu a porrada e golaço. E antes disso, o goleiro deles fez umas duas defesas, uma defesa do Zé Ricardo foi uma dó, cara. O Zé Ricardo bateu bonito na bola, e eu acho que assim, o volante fazendo gol, eu acho que merece pra cacete, porque é um cara que quase não chuta gol, né? Então quando chuta, acho que deveria ser até regra o goleiro deixar. Menos contra o América, menos a favor do América. Aí o América fez o gol e continuou para cima. O Atlético perdido, o Atlético não conseguiu se encontrar. E, infelizmente, a gente não saiu com a vitória. A gente, se você for pensar friamente, foi um bom resultado para a gente. Se você pensar que a gente estava 4 meses parado, a gente é o líder, continua líder, melhor defesa. Né? Mas aí vem o outro fator, a questão clássico. A gente precisa lavar a alma, né? A gente precisa de uma vitória. Eu acho que hoje era a chance. Além de tudo, além de você vencer o seu principal, para mim pelo menos, é o seu principal rival, é a volta do campeonato, né? Você dá um tapa na cara de todo mundo aí que já deu com o Atlético como campeão até da UEFA se bobear. O jogo foi isso, eu gostei do segundo tempo, achei o primeiro tempo uma bosta pro América e gostei muito do segundo tempo. E meu resumo foi uma merda. Não, tá muito bom, tá sensacional. Você está falando isso é porque não tem ninguém para me substituir no programa, é isso? Boa pergunta. Vamos substituir você pelo Leandro Silva. Pelo João Paulo, né? João Paulo entrou em melhor. Exatamente. Aqui, eu estou preocupado. Eu vou começar aqui com uma pergunta do Bruno Rezende. É Solheira do Tales em homenagem ao Lucas Cal ou Rodriguinho? Cara, essa noite eu não dormi muito bem, não, sabe? Eu acho que é falta de álcool no meu sangue, sei lá. Realmente eu tô com olheira, cara. Eu tô achando que você dormiu foi na casinha do cachorro essa noite, viu? A cremosa te mandou pra casinha do cachorro essa noite. O que é isso? Lá em casa vocês têm um tá bruto. Tá certo. Bom, eu acho que é o seguinte, eu acho que o primeiro tempo foi horroroso, né? Principalmente antes do gol ali, o time tava muito ruim. Acredite se quiser, depois do gol melhorou um pouco. Acho que após o gol a gente conseguiu, talvez pela conversa com o Lisca, né, que teve a parada de hidratação logo após o gol ali, o time começou a ficar um pouquinho melhor posicionado. Mas o segundo tempo, realmente, nosso amigo Lisca deu um nó no gringo, né? Deu um show, fez aquela alteração maluca de botar o João Paulo no lugar de um atacante, que eu falei assim, esse é doido mesmo, e funcionou, e funcionou muito bem, porque aquele Savarino estava jogando para cima da gente mesmo, em cima da Avenida Sávio, e deu certo de alguma forma, né? Vocês viram assim também? O nó não foi só no gringo, não. O nó foi na torcida inteira. Se você percorrer os grupos de WhatsApp e ver quem que gostou da substituição, eu acho que ninguém aplaudiu, né? Eu li 10 fora Lisca. Mas assim, o que não só o Savarino em cima do Sávio, que eu acho que estavam pegando mais, mas o Marquinhos em cima do Leandro Silva também. Então, eu acho que eles acharam a mina de ouro em cima dos nossos laterais ali. E os zagueiros também estavam batendo cabeça, né? Então, a entrada do João Paulo, acho que organizou de uma maneira geral, do lado esquerdo. Por algum motivo, o Marquinhos parou de jogar enfim, não deu tanta dor de cabeça mais o Leandro Silva. E a gente, já com a parte de trás bem equilibrada, a gente conseguiu melhorar mais depois, principalmente no segundo tempo, né? No finalzinho do primeiro tempo já melhorou um pouco, mas no segundo tempo, a entrada do João Paulo melhorou mais. Só que eu achei engraçado que, não só isso, mas eu acho que a entrada do Léo Passos, Ademir e Felipe Augusto, achei que foi desastrosa, assim, na minha opinião. Achei que foi porque o Léo Passos não é lá um craque, o Felipe Augusto não tem sido um cara que faz muitos gols e o Ademir também é bem limitado tecnicamente. Então, talvez assim, ele está testando o Mateuzinho, pode ser por causa disso, a saída do Rodolfo, ele pensou que o Léo Passos pudesse ser o homem referência ali. Mas eles estavam marcando bem lá na frente, só que eu não via possibilidade do América fazer um gol. Como é que vai fazer um gol com esses três caras ali na frente, né? E o segundo tempo, com a entrada depois do Mateuzinho ali, o Vitão, o time ficou mais agudo. Eu acho que muito, muito do mérito que o Lisca tá tendo hoje, foi até eleito melhor em campo, né, na rádio e tal, é merecido, acho que soube ler bem ali, né, tem todos os méritos, tava enfrentando um treinador gabaritado, então merece sim os elogios, e a gente já passou tanta raiva com o treinador, né? É bom ver um cara que a gente consegue pelo menos entender que ele tem sim conhecimento tático, o Lisca consegue mostrar isso. Mas muito do que aconteceu hoje foi também pelo fato da escalação inicial ter sido bem ruim, né? E quem fez a escalação inicial foi ele também, Lisca. Então, muito da virada ali ao longo do segundo tempo foi ele corrigindo alguns erros da própria escalação inicial dele. Ter escalado Leandro Silva, principalmente, e o Sávio também, né? Se ele entende que o João Paulo dá essa sustentação defensiva melhor, tinha que ter entrado com o Sávio, então, como lateral. E também a falta do Mateuzinho na frente, para mim, são as duas, as três, né, principais falhas ali da escalação inicial. E depois ele acabou corrigindo isso. E aí ainda teve o plus, que foi corrigir isso no momento em que o Atlético teve uma queda física, né? O Atlético, no segundo tempo, não conseguiu segurar a onda. E aí é importante falar isso para a gente deixar aqui registrado o elogio à parte física, ao trabalho físico feito na América. A gente, ao longo dos anos, aí cansou de ver o América perder jogos do segundo tempo, entregar vitórias por causa da parte física, abrindo o bico, não aguentando correr. E hoje a gente viu o América se livrar de uma derrota, buscar um empate contra uma equipe de Série A, contra uma grande equipe, muito baseado na parte física. A gente sobrou fisicamente e a gente teve praticamente o mesmo tempo aí de intertemporada. Então acho que fica, o Lisca é merecedor sim de elogios hoje, mas a parte física, o pessoal da preparação física do América é também merecedor disso. Aí até, diga-se passagem, a gente teve o Atlético para treinar mais tempo, né? Eles voltaram alguns dias antes ainda, juntos. Então, tipo assim, isso mostra que o trabalho nosso está sendo muito bem feito ainda, né? Que a gente sobrou com menos tempo de preparação, né? Isso é verdade. Gente, eu queria falar um negócio aqui já, você me desculpa a interrupção. Deu uma saudade do agora vendo o menino Felipe falar, não tem o mais. Não é? Fala do Eu vou instalar um gerador de no programa que faz decadência aqui. Fiquem tranquilos que em futuros programas eu vou ter que participar trabalhando novamente, aí tem abre chance. Ah. Faz parte. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Márcio Oliveira, time jogou muito bem com ressalva do Felipe Augusto, muito fraco. Negócio, realmente tá difícil. Melhor em campo técnico Lisca pelo Sérgio Luiz Raso. O Marcelo. Então, Jário, só um, desculpa, até voltando ao comentário do anterior, mas é que a vida de treinador também é muito difícil, né? O Rodolfo machucou, ele entrou com o Léo Passos. Todo mundo sabe o Léo Passos. Mas se ele entrasse com o Vitão e o Vitão também não fizesse nada, todo mundo ia falar também, ia reclamar, né? Falar, que loucura colocar um menino da base e tal. A vida de treinador também não é mais fácil. Ele é bem pago pra isso. Ele é bem pago também. Nesse esquema, ainda que o pessoal reclamasse um pouco, eu acho que com o Vitão reclamava menos, porque o Léo Passos ele já tem mostrado que ele é ruim de bola, já tem mais tempo, né? O Vitão ainda não teve tempo de mostrar, né? Aliás, até hoje, assim, não dá pra falar hoje que ele é bom jogador ou mau jogador, porque é que a gente viu em campo, né? Ele entrou... Decisivo. É, ele, mas tipo assim, ele entrou do Guarani e marcou um gol. Entrou contra São Bento, aí não conseguiu marcar, mas tipo assim, apertou lá também. E agora entrou e conseguiu marcar. Então, tipo assim, ele tem tido poucos minutos, estou no finalzinho de jogos, e tem mostrado até estrela, né? Agora, tipo assim, tem que dar uma chance pra ele jogar o jogo inteiro, ver o que rola. Só que... Agora, o Léo Passos, ele... Nosso último jogo antes da parada foi ele que fez o gol, não foi? Foi ele que nos colocou na liderança, seus mal agradecidos. E sobre esse tempo de preparação do Atlético, acho que foi um pouco maior mesmo. Tem até um outro comentário, vou antecipar aqui do Cris Pimentel. O Atlético investiu aproximadamente 135 milhões nesse período. 135 milhões é o orçamento do América em 4 anos, aproximadamente, de Série B. Então você pensa, só o América investiu o orçamento do América inteiro em... Somado a 4 anos e uma parada de pandemia para o time deles. E na volta a gente consegue arrancar esse empate só não virando porque o Rafael fez umas boas intervenções ali. Só vou corrigir. O futebol é maravilhoso, é a Cris, né, Bi? É a Cris. Perdão, Cris Pimentel. É a Cris Pimentel, desculpa. Mas o futebol é um troço maravilhoso, né, bicho? Você pega. É igual o Thales falou aí, tá faltando pouco o pessoal achar que o Atlético vai ser campeão da Champions League, porque a impressão que dá é que os campeonatos daqui já são todos do Atlético e não tem nem mais que disputar, não. E a gente foi lá e quem assistiu o jogo viu que o América tinha totais condições de vencer a partida hoje. E se amanhã tiver uma semifinal, uma final contra o Atlético, acho que vão pensar um pouquinho diferente. Acho que vai pelo menos passar na cabeça deles que o América pode ter alguma condição de vencer essa seleção mundial que estão falando aí, que é o Atlético. Gente, não. Vocês têm que entender o poder financeiro que está por trás. Esses caras são muito bem pagos para falar isso desse time. Você sabe o jeito que é. Uma coisa que eu estou curioso para ver, que o Sampaoli, quando ele estava adaptando ainda ao Santos, ele tomou umas boas burdoadas no Paulista. Ele chegou a perder de 5-0 para Mirassol. Ele chegou a tomar umas goleadas assim, no Paulista, porque ele não, assim, não ligava, queria inventar mesmo. Então ele tem visto, deu muito errado, né? Eu quero ver quando isso começar a acontecer. Tipo, se acontece um Atlético na semifinal do Mineiro, é um desses tropeços que ele toma no começo quando ele tá tentando se ajeitar, né? Ia ser bastante... A choradeira no Twitter já tá demais da cachorrada. Fora Sampaoli, Sampaoli é grife. Tudo quanto há, filho. Os caras já estão... O cara não pode ganhar um abraço do Alisson, que não já começa a pressão. Um abraço virtual do Alisson, pensa bem. Imagina se fosse físico. Você tá doido. Um abraço virtual do Alisson é mais ou menos o equivalente a amarrar o nome do sujeito na boca do sapo. Encher de farofa e assim enterrar. Ô Alisson, tudo isso aí, pra mim, eles estão tudo errado. Eu tô na saudade dos seus abraços, querido. Aí, ó, tá vendo? Se eu tivesse abraçado, você não tava com essa olheira aí, não. Você não tava com essa cara derrubada que você tá aí, não, senhor. Vai ficar em quarentena com um menino de 3 anos, você vê. Não está sendo fácil. o pessoal aqui, José Alves Aguiar, boa noite, Decadentes. Humberto Guimarães. Otávio, calma aí só um minuto. Sabe por que o Jair não tá com a olheira? Além do chroma key, tá fazendo maquiagem para entrar no ar. Que isso, rapaz. Tá, essa beleza aqui base. É natural. Tá passando base, velho. Essa beleza aqui é natural, rapaz. É natural. É natural. Ele se prepara todo. Ele se prepara todo. Ele fala até enquete com qual camisa eu vou usar hoje. Eu te contar, viu? A gente não pode querer agradar os nossos fãs, viu? Que esses caras ficam zoando, impressionante. Muito difícil, viu? Humberto tá perguntando aí, fala, gostei do segundo tempo, mas continua achando que o gol deles estava impedido e a câmera do impedimento não foi mostrada. Eu achei o gol deles apertadinho, viu? Não, eu acho que não estava impedido, não. O cara veio de trás mesmo. Não, né? Na verdade, pelo que deu para ver, o Lucas Cal parou, né? O cara continuou correndo. Ali, né? Ele ficou plantado ali na pequena área ali, marcando nada, e o Bauerman com 2, né? Aí também é possível. Já tava esperando o pastel de Belém que vai comer. E foi umas duas ou três vezes que isso aconteceu, de rolar um enfiado de bola, o Bauerman passar pro Cal, o Cal deixar pro Bauerman e o cara sair sozinho. Teve um lateral que o Atlético bateu e um atacante do Atlético ficou sozinho. Teve uma bola que o Ayrton saiu igual um maluco pra fora da área e não deu tempo de chegar direito. Ali eu fiquei tenso. É, normalmente os nossos laterais fazem muita lambança no jogo. Hoje, de volante para trás ali, foi todo mundo fez suas lambanças, né? Não teve ninguém que foi perfeito no jogo hoje, da galera de trás. A trilha sonora tem bons trapalhões ali, às vezes. Mas o próprio Ayrton também vacilou numa dessas, que ele saiu destrambelhado lá e quase que a gente tomou um gol. Mas eu tenho para mim, não sei se vocês concordam, mas nós temos dois laterais tão abaixo da média, tão abaixo da crítica, que isso causa insegurança no sistema defensivo inteiro. Quando você pega uma equipe forte igual o Atlético, e você tem dois laterais, o Sávio, se fosse os jogadores estavam passando pelo Sávio. Na reserva para entrar. Mas os jogadores estavam passando pelo Sávio, igual passa de criança, parecia que estava jogando contra um juvenil. E aí, isso causa uma insegurança também na dupla de zaga, também no goleiro. O goleiro começa a sair destrambelhado daquele jeito, porque ele não acredita na marcação do companheiro dele. Então ele pensa, eu tenho que sair, eu tenho que ir, porque o meu companheiro não vai chegar. E aí o sistema defensivo como um todo vai pro saco. É, aquela hora que o Ayrton saiu destrambelhado daquele jeito me deixou tenso, viu? Não vou mentir pra vocês, não. Eu achei que ia dar merda ali. Ô, Jair, só aproveitar aqui o comentário de Humberto aí. Humbertão, um abraço pra ele. É, ele foi avô recentemente, mandou um abraço aí pra todos os avós aí, que hoje é o dia dos avós, né? Um abraço pra todo vovô e vovó aí, que eles são do caralho. Bacana demais. Um grande abraço aí aos avós e avós. Eu não tenho mais nenhum dos meus. Vocês têm algum? Vocês têm os seus ainda? Eu tenho minha avó. Eu não tenho. Minha avó tá menina ainda. Esse ano faz 98 anos. Novinha. Melhor do que... Aposto que não tem essa doleira sua. Minha avó vai passar por uma guerra mundial e uma pandemia. Minha avó é do caralho, filho. É. Fato. E fato é que dentro desse negócio que a Cris falou e o Lucas lembrou aí do orçamento de 135 milhões, realmente nós estamos lutando aí contra... Dentro dessa lógica, o resultado do processo foi bom ou foi ruim? Ô Jair, eu só não considero bom porque a gente já está numa fila enorme contra eles e era uma oportunidade de ouro. É, voltando, primeiro jogo depois de uma parada tão grande, todo mundo ainda se acertando e a gente já tem um time... É, que vem jogando junto há mais tempo que eles e tal. Então, se fosse em condições normais, se a gente tivesse vindo de vitórias e derrotas com eles aí numa proporção razoável, eu até não acharia ruim, não. Até porque a gente conseguiu se manter na liderança, ou pelo menos à frente deles. Pode ser que a Tombense nos passe agora. Mas o problema, para mim, é essa sequência enorme sem conseguir vencer o Atlético. Então, era a chance. Para mim, só é um mau resultado por causa disso, porque... Eu já não aguento mais não ganhar do Atlético. É, e isso pesa muito, né? A questão do tempo que a gente não ganha deles. Será que vai ser nas finais? Ou será que eles nem vão classificar? Classificar, eles vão classificar, porque é muito difícil. Apesar deles estarem em quarto, o que está em quinto ali é o Cruzeiro, né? E eles vão pegar no último jogo a Patrocinense em casa. Tipo assim, classificar eles vão. Não tem muito... O Cruzeiro pega a Caldense, né? O Cruzeiro não pega o Vida pega Fácil. O Cruzeiro pega a Caldense e tem que ganhar de 3. E o Atlético pega patrocinência, então não tem. Se classificar, eles vão classificar. Eu achei que, assim, pelo fato de a gente estar perdendo de 1-0, se a gente olha esse contexto, a gente ter buscado empate, pela forma como terminou o primeiro tempo, a gente até pode dizer que foi um bom resultado, vamos colocar assim, pelo menos a gente se recuperou da derrota. Mas esse aspecto de ser o clássico, a gente ter tido oportunidade, não só por tudo isso da fila que a gente está, etc. Mas pelo fato de ser um jogo que a gente, quando empatou, a gente teve chance real de virar o jogo. A gente estava bem no segundo tempo. No segundo tempo a gente jogou de igual para igual e até superou o futebol do Atlético. Então, nesse aspecto, pode ser considerado que não foi tão bom assim. Mas se a gente for olhar também que esse ano a gente não ganhou, mas ao menos a gente não perdeu os clássicos, né? A gente deu bobeira contra o Cruzeiro lá no Mineirão, começamos ganhando e tomamos um empate ali com o Peru, vamos colocar assim, do Ayrton, né? Uma bola ali que dava para ele ter pego. E agora um jogo que a gente terminou jogando segundo tempo melhor e buscando empate. Então, olhando esse contexto, a gente nos clássicos a gente também não foi mal, vamos colocar assim. E você, Felipe? Ah, eu acho que não foi um. Só não foi um bom resultado, muito pelo que o Alisson falou, né? O elenco deles era muito mudado, né? A gente tá com esse pessoal. Assim, por mais que tivesse tido a parada, o pessoal já se conhece, já sabe o entrosamento, já sabe mais ou menos como é que cada um joga. O pessoal tá jogando junto desde janeiro, né? E assim, pararam ali por coisa de 3 semanas, e voltaram a treinar novamente juntos. Então, tipo assim, o nosso time tá muito mais entrosado, né? Não tem peça nova no nosso time, assim, agora. E o do Atlético mudou muita gente. O técnico é diferente do que tinha antes. Você trouxe outros jogadores. O equatoriano que chegou hoje, nem do jogo treino participou praticamente. Então, tipo assim, tem gente deles lá que tá se conhecendo agora. Nem se comunicar direito. O pessoal deve estar se comunicando ainda. E a gente entrou respeitando muito, né? Então, é aquele, tipo assim, se a gente tivesse entrado querendo ganhar, entrado para poder morder os caras ali, tentar abusar, como a gente fez no segundo tempo, né? Tivesse tido uma postura melhor, uma escalação melhor ali de começo, a gente teria saído com a vitória, fatalmente hoje, muito pelo como foi o segundo tempo, né? Então acho que por isso não dá para falar que foi bom. Não dá para falar que foi ruim também, mas também não dá para falar que foi exatamente um resultado bom para o nosso lado, não. E para mim, os melhores momentos do jogo foi quando a gente estava marcando a saída de bola deles, né? Inclusive, o gol deles saiu na hora que a gente deu uma recuada, que a gente parou de marcar a saída de bola deles. E isso o Lisca fez muito bem. Até a gente não dá para fazer aquilo o jogo inteiro, né? Você marca o jogo inteiro a saída de bola em cima, assim, acho que no final do jogo os caras terminam cansados, tem alguns momentos. Mas, de uma maneira geral, por mais que o trio de ataque ele era fraquíssimo ofensivamente, vamos colocar assim, para fazer gol, eles estavam marcando muito bem a saída de bola. E o Rafael, que não é um cara que joga bem com os pés, vamos colocar assim, eles tinham bastante dificuldade. Eles tiveram que dar chutão em algumas oportunidades. É uma coisa que o São Paulo não gosta de fazer, por exemplo. Então, no aspecto... todo mundo que veio falar comigo, que quando chega o clássico, tudo que é atleticano vem falar com a gente, né? Era quase que unânime que o time é muito bem organizado. Assim, os jogadores não são um primor técnico, mas essa marcar a saída de bola e ter estrutura, até o América foi muito bem. Acho que o Lisca está organizando bem o time nesse sentido. Nisso aí, até acho que, por exemplo, se a gente tem o Bill, por exemplo, no lugar do Passos hoje, o Passos, quando ele fazia essa recomposição, ele se estrabelhava, trombava no cara, ele fez umas diversas faltas, né, nessa marcação dele em cima. Se é um jogador que geralmente conseguia tomar ou fazer uma coisinha mais legal ali, a gente tinha criado muito mais lance de perigo, porque o Hever não estava conseguindo sair jogando. A pressão vinha em cima dele, tá, começou a quebrar tudo depois que ele perdeu a bola para uma de cara lá. Então, tipo assim, a gente tem essa vantagem. Não dá pra ficar realmente o tempo inteiro, você não pode ficar pressionando, tipo assim, por muito tempo seguido também, porque você acaba, quando você pressiona, você precisa colocar muito jogador lá, né? Se o time consegue quebrar a sua linha de pressão ali também, aí facilita de contra-atacar, né? Então, eu acho que é por isso que ficava alternando os momentos certinho. Mas a gente tá fazendo isso bem, né? O time tá com uma intensidade muito boa. E fisicamente tá voando, né? Ô, Thales, o que você tá rindo aí, meu filho? Você tá rindo do menino Felipe? Ah, meu croma aqui, ó. Up, up, up, up. Ô, gente, eu vou agradecer a Deus por ele não fazer essas coisas quando os presidentes vêm para ser entrevistado. Eu vi que tem esse aqui, povo. Puxa vida, cara. Eu também fico tenso, eu confesso. Deus me rebenta. Puta merda. O Marcelo Calçolari tá levantando aí, ó. Sávio horroroso. Incrível como o time melhora quando o Juninho no ataque. Uma coisa é fato: precisamos de atacante. Depender somente do Rodolfo na Série B não dá. E aí, aproveitando então, qual que é a opinião sobre Vitão e a turma que entrou? Em Vitão, we trust. Thales, pra você. Ué, cara, então, realmente. Eu acho que pegou todo mundo surpresa esse negócio do Rodolfo, e por incrível que pareça, parece que foi terça-feira que ele teve a lesão, né? Então a América escondeu muito bem isso aí, tanto da gente como talvez do adversário também. O Vitão é muito cedo, cara, esse negócio, essa linha é muito complicada, né? Será que o Vitão já está preparado? Será que o Vitão, não vou dizer igual o Richarlison, mas tem um potencial de entrar e assumir a titularidade, não decepcionar e tudo. Por hoje, eu te falo que assim, ele entrou com vontade e queria fazer gol. E isso é que o centroavante tem que ter. O centroavante tem que ter gana de gol. O que eu não vejo no Léo Passos. Eu não vejo o Léo Passos com essa gana de gol. O que eu chamo de gana de gol é o cara que pega a bola e chuta. E chuta com força, né? Inclusive, na entrevista dele no final do jogo, ele falou exatamente isso. Que o Mateuzinho ficou puto com ele porque ele não passou a bola. Mas ele falou, mas é só atacante, eu vivo de gol, né? Tem que chutar, então... tem que chutar. Então, a pergunta é pertinente. Na verdade, se você for analisar friamente, tem alguns, não só a questão do Rodolfo, mas tem outras posições que a gente carece de jogadores, né? Tipo lateral? Teremos trabalho. Eu ia falar isso, Thales, porque... Então, lateral, na verdade, nós temos quatro, né? Nós temos quatro lateral, dois direitos, dois esquerdos, por incrível que pareça. Somar os quatro, não dá um. Mas você porque pra mim... Desculpa, pode ir. Não, porque você como dirigente é foda também, você tem quatro laterais, e sem contar os meninos da base. Como é que você vai tirar mais, contratar mais lateral? Na verdade, quando nessa parada aí que teve a notícia de que o Sávio estava sendo negociado, eu fiquei eufórico. Parece que o negócio deu errado, pelo jeito, né? Então é foda, cara. Eu acho que assim, contratar lateral não vai. Nós temos quatro. Uma coisa só pra confirmar, nós não temos quatro lateral, nós temos sete laterais. Não, mas eu tô falando assim, quatro laterais, esquece os da base. Esquece os meninos da base. Tudo bem. Então nós temos quatro laterais. Não dá pra colocar uns três deles aí no pacotão do Cal e mandar lá pra Portugal, não? Leandro Silva propõe mandar pra mais longe. Portugal tá perto. Eles miraram aquele. Parece que levou o Cal, foi o nacional dele da Madeira. Eles miraram no Sávio e levaram o Cal. Mas o Cal não é do América, né? Ele é do São Paulo, né? Pois é, capaz que o América não ganhou nenhuma. Uma beiradinha ganha. Esses empréstimos com a taxa de vitrine, né? Então alguma coisinha, uns caras minguazinhos a gente deve ter ganho. Uns 10 reais a gente ganha nessa história. Mas eu tô com o Thales. Eu acho que quando a gente fica falando, por exemplo, de atacante, tem que reforçar. Se a gente for olhar, qualquer posição do elenco, dá para se reforçar. É possível se reforçar. Nenhuma posição do elenco é perfeita, até porque a gente está falando de um time que não tem a maior verba do mundo. Então, a gente tem que partir da premissa das prioridades. Se para centroavante, por exemplo, a gente tem um Rodolfo que está se mostrando muito bom, está sendo uma grata surpresa, a gente tem ele como titular e aí a gente está discutindo que não tem reserva, a gente tem outras posições que a gente não tem nenhum titular que passe confiança. Então é melhor a gente investir nessas posições. Ah, mas tem sete laterais já no elenco. Bicho, mas se tem sete e ninguém está conseguindo jogar nem o mínimo necessário, vamos às compras, vamos tentar dar um jeito de botar esses caras aí na vitrine para algum lugar, ou pelo menos ficar pagando salário e não usar, mas o que, que vai fazer? Não, eu não quero passar as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B apostando a sorte no Leandro Silva. Se a gente for fazer aí um levantamento dos gols que o América tomou esse ano, e quantos deles foram pelo lado do Leandro, e quantos deles foram com falha mesmo do Leandro, batido de forma bizonha, jogador bota na frente, sai 3 metros atrás e chega bem antes dele, coisas desse tipo, não dá para você entrar em campo tendo já a preocupação com o jogador do jeito que a gente entra. No segundo tempo, teve um lance, bicho, que assim, sobrou a bola pro Leandro Silva, já mais pro final, depois dos 30 minutos, sobrou a bola para ele, não tinha ninguém marcando para ele, ele parou a bola, ele olhou para a área, ele pensou o que ele ia fazer e ele conseguiu não cruzar a bola. Ele bateu ela meia boca, de meia altura. É um negócio bizonho. Então, assim, eu acho que para a lateral esquerda, eu prefiro o João Paulo. Eu acho que o João Paulo, para uma Série B, além de tudo, ele tem uma coisa que falta no nosso time. Ele tem a bola parada. Ele é que bate escanteio, ele bate as faltas. Agora, para a lateral direita, cara, não dá para ficar com o Leandro Silva. Não dá. Só isso. Teve um lance, não sei se foi no primeiro ou segundo tempo, que a bola... Alguém espanou a bola alta, assim, ela sobrou pro Leandro Silva. Eu falei, puta, ele vai chutar a bola na cara de novo. Igual aquele... Igual que é meme, né? Só que ele só mandou pra lateral mesmo. Ele conseguiu dar um chutão pra cima. Parece que ele não tem força, cara, pra chutar a bola. É um negócio impressionante. Hora de dar chutão, ele não consegue. Ele não consegue usar uma bola alta. Parece que ele não tem força, cara. Você perdeu. Eu tô lá no primeiro tempo lá, que o jogador do Atlético tava driblando ele, assim, quase passado. Aí o cara do Atlético consegue tropeçar na bola. Aí o Leandro Silva consegue não pegar a bola. Que ele consegue, tipo assim, meio que... embananar com ela, assim, ficou pro outro cara da América espanar ela pra frente. Ele conseguiu não roubar uma bola com o jogador tropeçando nela. Então, tipo assim, é de uma capacidade de desarme impressionante. Mas aí eu acho que tanto isso quanto a questão de atacante entra na questão de planejamento, né? Tipo, renovaram com o Leandro Silva no passado, o contrato dele até dezembro. Tipo, chegaram e falaram assim, não, esse cara aqui que tá falhando pra cacete, virou reserva porque não consegue marcar ninguém, vamos renovar com ele, ele vai dar certo ano que vem. Eu fico impressionado, será que o pessoal não entra nas redes sociais do América? Eu tenho certeza absoluta. E quando postaram que o Leandro Silva tinha renovado, todo mundo foi lá xingar, cara. Será que ninguém vê isso, não? São as redes sociais que ficaram fora lisca hoje no primeiro tempo. Tem isso aí também. A renovação do Leandro, não chamaram o Alisson para um abraço. Faltou isso também, faltou o abraço do Alisson. O Alisson vai ser um Ceará. Vai ver dar o efeito contrário, né, velho? Vai ver se eu abraço o Leandro, dá o efeito contrário, vira o Cafu, do nada. Mas aí se ele virar o Cafu, tá bom também. Coitado do Cafu, cara, ainda bem que ele não deve estar vendo isso. Vou dizer que o Cafu, com o físico atual, deve ser um lateral melhor do que o Leandro Silva. Brincadeira. Deixa eu ler mais um comentário. Bernardo Moreira. Vitão é a melhor opção na falta do Rodolfo. O garoto é matador. Eu acho que ele está caminhando para isso. Eu acho que é muito cedo. Quando eu vejo a galera empolgando, é claro, hoje teve um clássico, o cara fez o gol, empatou, aí é claro que a gente vai dar uma empolgada, é natural, a gente é torcedor. Eu tenho medo. Quanto mais rápido é esse entusiasmo, mais rápido costuma ser depois a galera também decretando que o cara não vale nada, que o cara não presta, que o cara não sei o quê. É um menino, gente, é um garoto. Está começando a entrar numa fase de profissional, está começando a amadurecer o futebol dele, vai errar gol na cara daqui a pouco, vai ter lance bizarro durante jogos, vai entrar em clássico e não vai conseguir fazer nada, vai passar por tudo isso até evoluir. Eu acho que ele tem potencial, ele é um cara que... Centroavante, só do cara ter estrela, já me agrada demais, porque centroavante precisa disso. Só do cara ter estrela já me agrada demais. E eu acho que naturalmente, pelo menos aí essa posição de reserva imediato, já que o concorrente dele é o Léo Passos, ele vai conseguir ao longo do tempo. Mas eu acho que a gente tinha que ter um pouco de calma, porque eu tenho muito medo disso. Quanto da mesma velocidade que é a empolgação, é depois o declínio e detonando o cara. Não, mas nisso eu tô de acordo. Ele é jovem, a gente não pode falar, igual, não dá pra saber se ele vai vingar ou não, e nem se ele é bom ou não. O problema é que questão de planejamento, não sei, o Léo Passos com certeza não tem um salário lá tão alto assim, mas eu tenho certeza que o salário do Léo Passos é maior do que o do Vitão, até porque ele é jogador do Palmeiras, né? E o Léo Passos é um ano mais velho do que o Vitão, e se somar só até o dezembro do ano passado, que foi quando, né, contrataram, ele tinha só 13 jogos a mais de profissional do que o Vitão. Então, tipo assim, não é um jogador com muito mais experiência, nem um jogador muito mais rodado, com muito mais testagem, assim. Trouxemos um cara novo, que também não tá, tipo assim, que não se provou ainda, e um cara ruim. Três anos de contrato? É, então, tipo assim, o que seria melhor fazer? Se eu tenho um cara de 20 anos do meu time aqui que mostrou que tem potencial já por algum ano decisivo. Tem outro cara aqui que, tipo assim, pouca coisa mais experiente aqui e meio grossão de bola. Ah, vou trazer esse cara para sua reserva imediata, vou tirar ainda mais a chance que eu tenho de maturar esse talento que eu tenho aqui de 20 anos que surgiu esse ano. Coisa, foi isso. Se o Léo Passos não tá no elenco, todas as vezes que saia o Rodolfo e entrar ele ali, ele tinha muito mais minutos já no Mineiro, já podia ter feito mais, se mostrado um pouco mais, pegado mais entrosamento, mas assim, ia maturando ele melhor. Agora ele tá limitado a isso, ele jogou hoje exclusivamente porque o Rodolfo não tá podendo jogar, e aí o reserva do Rodolfo jogou, e ele entrou porque o reserva do Rodolfo muito ruim, não tá dando conta do recado. Então você vê até nisso, tipo assim, faltou um planejamento mais eficiente. Se tivesse trago, às vezes, um centroavante de 25 anos, já mais experiente, é uma coisa. Mas trouxe um menino muito ruim de bola, com um contrato longo e possivelmente ganhando mais do que a gente tinha aqui, né? É, bom, o estranho é que o Léo Passos geralmente estava entrando não no lugar do Rodolfo, né? Ele vinha entrando pelas beiradas também. Depois ele acabava indo, tirava o Rodolfo e ele fazia essa função do atacante mais centralizado. Mas ele, quando tem entrado no meio dos jogos, ele está acostumando a entrar nas pontas também. Até porque eu não vejo o Rodolfo como camisa nova, aquele cara dentro da área. Pra mim, ele é um cara mais liberado. Mas tá fazendo gol no Mineiro, né? O Ademir é o nosso artilheiro. Olha a partida que ele fez hoje contra um time de Série A. Em cima do Fábio Santos, hein? Eu achei que ele ia deitar em cima do Fábio Santos, porém... Não ganhou uma. O Ademir tá tendo sequência, hein? Tem uma coisa que eu não sei se vocês já discutiram nos outros programas, mas a gente sempre reclamou que... A gente não, né? Quem defende mais o Ademir, que ele não tinha sequência. E esse ano, pela primeira vez, ele tá tendo uma sequência maior, né? E consegue fazer, sim, alguns bons jogos, tem jogos em que dá até uma empolgada, em outros cai muito. O Ademir é um jogador que já está numa idade, dentro desse processo aí de maturação, o Ademir já não é menino mais não. E ele já está numa 26, idade 27, de ter uma regularidade, sabe? Não precisa ser brilhante em nenhum jogo, mas a gente não pode mais contar com esse Ademir, que a gente não sabe o que ele vai ser na partida, se ele vai conseguir ter lances muito bons, sobressair em cima do adversário, ou se ele vai simplesmente sumir, igual ele fez hoje. Uma coisa que eu acho que ele está se mostrando é ser uma espécie de Berola. Quando ele entra no segundo tempo com o lateral mais cansado, ele consegue ganhar na velocidade, ele consegue ainda driblar alguma coisinha, ele consegue ter alguma efetividade maior. Pegando o jogo inteiro, ele vai cansando junto com o lateral e acaba que a produção dele não fica tão boa assim, né? Não consegue destacar tanto. Mas, então, Felipe, se não está aguentando o Fábio Santos, uma coisa tá errada. O Fábio Santos entra cansado também. Eu acho que o Francinho, hoje ele pode ter sido ele podia estar mal também. Vamos falar assim, hoje eu acho que ele pode estar pior. Eu acho que se ele tivesse um dia bom, ele teria conseguido criar alguma coisinha no primeiro tempo ali, mas depois teria caído e não teria feito mais nada. Porque eu acho que ele é muito desse de ele depende muito de estar sobrando fisicamente em cima do pessoal. Quando ele começa a cansar, ele perde um pouco disso, né? Eu acho que ele vai ser isso. Ele, para ter no elenco, para aquele barato, como opção de segundo tempo ali, para tentar desequilibrar, mais ou menos como era o Berola no passado, não acho tão ruim. Ele não é tão efetivo como o Berola estava sendo, né? Mas dá para conseguir mudar alguma coisa, conseguir colocar um drible ali e tudo. Só que, acho, mas ele vai. Ele tá jogando hoje porque o Matheuzinho não tem condição, né? O Matheuzinho vai pegar a posição dele quando voltar, com certeza. É, inclusive, falar em Berola, ele não era para estar nem no banco, não, como opção? Eu acho que ele deve estar voltando a treinar até porque tipo, ele tá, foi muito parado, né, por causa da lesão de joelho. Então, se o Matheuzinho, eu acredito que o Matheuzinho não teve condição de jogo ainda completa, devia poder jogar meio tempo, coisa assim, por isso entrou no final. O Berola, que aguentava meio tempo, foi demorar um pouquinho até ele conseguir entrar, né? É, o Berola voltou a treinar tem pouco tempo. Pois é, eu acho que o Ademir, hoje, você vê que em determinado momento o setor dele não produzia nada, ele começou a ir para o meio, para ser jogador de área, né? E aí que não é a dele mesmo, ele não tem corpo, não tem cacuete de matador, né? E aí ficou uma coisa engraçada, porque não... Assim, a única vantagem é que ele obrigou o Fábio Santos a ficar no campo de defesa. Foi a única vantagem dele hoje. Tanto é que o Fábio Santos, hora nenhuma, subiu mesmo. Mas fora isso... Foi aquilo ali. Foi um jogo bem ruim da Ademir, na minha opinião. É, acaba que isso aí já é um ponto positivo, né? Porque se o Leandro Silva não dá conta só do ponto, imagina se aparece o ponto lateral correndo pra cima dele. Pois é isso que eu tô falando. Pelo menos isso é um lado positivo, né? É, o Marcelo Calçolari tá levantando aqui. Gente, hoje o resultado não iria mudar lá muita coisa na classificação. Então era o momento ideal pro Lisca fazer todos os testes que ele achasse necessário. Vamos lembrar que o foco tem que ser o Brasileirão. Substituições foram feitas 4, né? Eu discordo um pouco desse negócio do foco no Brasileirão. Foram feitas 5. E trocou no intervalo Fez duas no intervalo. Isso. Depois teve mais uma. Depois entrou o Vitão. Ah, foi só depois entrou o Giovanni e o Mateuzinho. É. Então foram as 5 mesmo. Diga, Wes, esse negócio do foco, eu discordo um pouco do. Qual que é o nosso ouvinte aí? Marcelo Calçolari. Eu discordo um pouco do Marcelo. Porque para mim a gente para mim foco e prioridade em campeonato é só quando eles são disputados, só é válido quando eles são disputados ao mesmo tempo, né? E mesmo assim tem que tentar ainda dar valor aos dois. No caso, a gente está falando de dois campeonatos que acontecem em momentos separados. O Campeonato Mineiro está acontecendo agora, a Série B só depois do Campeonato Mineiro. Então não justifica a gente dar foco demais. É claro que automaticamente o Mineiro vai preparando o time para a Série B, mas a gente vive uma situação aqui no nosso estado em que a gente não está conseguindo enfrentar ao longo dos últimos anos, de igual para igual, os nossos principais rivais. E a gente tem uma chance de ouro esse ano. Então o foco, até acabar o Mineiro, tem que ser 100% Campeonato Mineiro. E se a gente conseguir fazer isso bem, se a gente conseguir fazer o América... vencer um campeonato mineiro, a gente pode ter certeza que a gente vai estar se preparando bem para a Série B. Então, não acho que é o momento da gente se preocupar excessivamente com a Série B, não. Se a gente conseguir fazer um bom papel no Mineiro e ganhar de Atlético e Cruzeiro e sair campeão, a gente vai muito forte para a Série B. A gente está também fazendo um bom Mineiro, a gente está se preparando para a Série B. Sem contar que o valer valia, porque o Campeonato Mineiro que tem essa... A vantagem de você terminar melhor colocado que o seu adversário na semifinal, isso vale bastante. E a gente tinha todas as chances de, tipo assim, sacramentar o Atlético como terceiro colocado, pelo menos, para pegar a Tombense com a Tombense numa vantagem, e eles iam fazer de tudo para conseguir, tipo assim, dois empates, ou ganhar um, empatar o outro, ou perder, tipo assim, conseguir nivelar esse negócio aí, e pegar uma Tombense com a gente tendo vantagem, ou pegar tipo assim, o Atlético, é bem melhor. Assim como, tipo assim, a gente. Hoje a gente pode cair para segundo lugar. A gente vai na semifinal e já vai pegar o Atlético de cara. Também não é uma. A gente pega com vantagem, que é positivo, mas ainda assim a gente não é o melhor adversário que a gente tem. Você quer fugir um pouco para conseguir já garantir uma final, jogar mais tranquilo. Então, assim, vale coisa, vale a classificação em primeiro lugar. E hoje tá em risco, né? Então. E eu acho que mexeu bastante, vocês não acham, não? Eu acho que mexeu bem. Eu acho que ele mexeu, não mexeu para testar. Eu acho que ele mexeu para poder. Ganhar acertar. O jogo, porque não, ele não testou ninguém. O único que não estava entrando regularmente ali era o Vitão. Todos os outros jogadores são jogadores que você conhece. Tipo assim, ele colocou o João Paulo, a gente conhece o que o João Paulo consegue fazer. Depois ele colocou o Matheuzinho, a gente sabe o que o Matheuzinho consegue fazer. A gente sabe o que o Giovanni não consegue fazer. A gente Tipo assim, então são quem colocou eu pra jogar ali, o Flávio, depois, ele também sabe o que ele faz. Então, assim, ele colocou a gente pra jogar que a gente conhece. Ele não colocou ali o lateral direito da base que ele usou no treino, ele não colocou o Carlos... Alberto. É, o Carlos Alberto lá pra poder ver o que ele faz. Não, ele colocou gente que a gente já sabe como joga. Eu achei que foi liderado aquele Cauê, não lembro bem. Ele Cauê, deitou no jogo, treino lá. Seria legal se tivesse entrado também ali. É, o pessoal tá dizendo que ele tá muito fã do Sabino, né? Diz que ele tá fãzinho do Sabino. Jogou pelo Vila Nova e foi, já tá no grupo principal já. Voltou e tá no grupo principal. Não sei, não entrou. Acho que nem relacionado tava hoje. Deixa eu puxar aqui um comentário aqui do Adolfo, que linka com outras coisas. O Adolfo tá perguntando, o Messias não tá de volta? Resolve a série do Cal ou não tá de volta? Bom, até onde eu sei, ele renovou o empréstimo até o final de julho, que é semana que vem, e depois ele tem que voltar pra gente. E eu sei que tem sondagem do Grêmio e do Atlético. E a América tá doido pra fazer dinheiro nele, né? Não, tá nas contas já tá no orçamento, inclusive. Pro América, assim, pra direção, seria melhor se não voltasse do ponto de vista financeiro, né? Mas vai ser um reposto técnico imenso. Ô, Jário, você pode voltar... O Adolfo aqui, por favor, aqui na parada aqui. Ah, gente, a menina Adolfo usa chroma aqui também, olha lá, que gracinha. Pode tirar ele. E passou maquiagem nessa aí. Passou lá. Olha os caras, velho. Olha os caras, bicho. Sem comentários. Oh, mas aqui, já que não vai ter Messias, a gente dá conta com os camaradas que a gente tem lá, com a possível saída do Cal aí, ou vamos ter que ir pro mercado? Em teoria, é Anderson Eduardo, né? É, vai depender de como é que vai entrar esse zagueiro do time de aspirante do Bahia. É. Se vai que ele se for uma revelação, bem. Mas, tem aquele jogo. Esse jogo que não deu pra entender, que ele jogou no Vila Nova de Goiás, não jogou nada lá, como zagueiro, e veio aqui falar que joga de volante também. Esse é aquelas contratações que a gente não entende muito bem, só nossos analistas de dados. E o Lucas, o Lucas Cal também é menino, né? O Lucas Cal deve ter uns 21, 22 anos. Ele não é velho também, não. Parece que era 25. Não, acho que tem estudo, não, é? É 24, conferi aqui. 24? E ele foi por empréstimo para Portugal. Então o América só trocou de empréstimo. Ah, já tá certa a saída dele? Tá certo. Parece que o São Paulo ganhou 200 mil. O América ganhou uma merrequinha qualquer aí. Um percentual de 200 mil. E o América ficou um percentual dessa não possível negociação dele enquanto ele estiver lá no Portugal. É, tem minhas dúvidas, viu? E para completar o comentário em cima de zagueiro hoje aí, o Bauer mesmo voltou. Olha sim, hein, galera? Nossa mal. Senhora! Quarentena pro bicho foi pesada. Torresmo comeu solto. Ficou só em casa mesmo, não treinou não. Jesus amado, o bicho tava bem fora de forma, viu? E eu acho que meio que sem tempo de bola, não sei explicar muito bem, mas ele era um zagueiro seguro, assim, quando ele tava jogando antes da parada, eu tinha como um zagueiro seguro pra gente, só que ele e o Lucas Cal hoje foram bem mal, assim, enquanto dupla, e ele individualmente também, não foi bem não. Eu acho que fica aí o consolo de que é temporário, né, porque a gente já viu que ele é um bom jogador. Então vai passar aí alguns dias, acho que tomara que até a semifinal ele já tenha entrado no eixo de novo, porque muito hoje bem. Me assustou o tanto que ele estava visivelmente fora de forma, porque uma coisa é estar fora de ritmo, né, isso todo jogador vai estar, ficaram parados muito tempo, mas ele estava visivelmente fora de forma, gordinho mesmo. Aqui, cara, só se você está falando semifinal aí, vão ser dois jogos a semifinal, como é que é? Ou é um jogo só? Falaram hoje que pelo menos na transmissão falaram isso, que ó, tem a vantagem dos dois empates. Então, pelo que eu entendi, vai ter o jogo de ida e volta normal. É, porque o brasileiro começa dia 8, né? Acho que esse trem vai intercalar, não? Vai. Não embolar tudo, não? E só um parêntese aí, geralmente o zagueiro, quando ele tá com um pouquinho acima do peso, ele joga melhor. Eu falo por experiência própria. Sei. Então você é um craque, né, Thales? Você é o Beckenbauer, então. Que babacão. E inclusive teve um comentário que o Jairo pulou sobre isso aí, sobre a forma física do Jairo e do Thales. Foi, é verdade. Eu vou até puxar aqui, ó. O quê? O grande Marcos Graça aqui colocou, ó. Boa noite. Parece que o Dileto Jairo emagreceu nessa quarentena. O Dileto Thales, não. A sua língua também não, cara. O Thales teve que comprar uma câmera com mais megapixel para ele caber, para você ter uma ideia. É, tava tem 60, megapixel. Tem 65 megapixels. Bobão. Eu já tenho uma tática, eu jogo a câmera lá atrás, assim, ó. Aí parece que é tamagrilim. Tática, né? Tá certo. O Marcelo também tá lembrando aqui uma pergunta: se com a possibilidade de ter 5 trocas e a gente nem lembra do Toscano, ainda vale a pena ter ele no elenco? Minha resposta: não. Não tem o que fazer, né? Fazer o quê? Mas assim, a esperança do Toscano, que eu imaginaria, talvez, para um possível aproveitamento dele, seria para o lugar do Rodolfo. Assim, ele não aguenta correr mais, ele não aguenta fazer aquele trabalho do que mal ou bem o Felipe Augusto e o Ademir fazem de recomposição. Isso o Toscano não aguenta fazer. Seria só se ele assumisse o camisa 9 ali, só que, enfim, o Lisca nem olhou para ele. Não, tem aquele outro horroroso, é Felipe Azevedo, né? Ah, tem ele ainda. Mas seria para o lugar do campo também. Nem a 9 também, não, né? Mas ele se machucou hoje, então nem dá pra dizer. Hoje não, ele se machucou antes, então nem dá pra dizer que. Previsão dele não voltar esse ano, é isso? Não, de volta. Ele tá próximo de voltar. Agora o Toscano, a situação pra ele tá complicada mesmo. Acho que uma esperança que ele pode ter é o próprio Lisca, né? Porque às vezes o Lisca tá pensando primeiro na melhoria física dele. Pra mim, o futebol do Toscano passa por uma questão física. A impressão que me dá é que ele voltou da China e nunca conseguiu se adaptar ao ritmo de jogo daqui, de novo. Todo jogador que volta de lá costuma ter um tempo mesmo, porque é outra velocidade de jogo, é outra intensidade, é outra coisa. Então o cara tem um tempo para se adaptar, só que o Toscano, pô, já voltou, já tem um tempinho, né? Já era para ter conseguido. O cara não conseguiu um ano e meio, né? No Mirassol, o cara não foi bem no Mirassol lá em São Paulo. Ele emprestou para ver se o cara ganhava ritmo. O cara não conseguiu jogar, então não sei, não vejo o trabalho, não acompanho o trabalho no dia a dia, mas será que tá conseguindo evoluir fisicamente para merecer um espaço no time? No jogo treino ele entrou pesado, né? Entrou mal lá no jogo treino que foi transmitido, né? Mas o Lisca encheu a bola dele. Nessas quarentenas entrevistas, o Lisca encheu a bola dele. Perguntaram se mas também não teria como ele fazer diferente, né? Perguntaram para ele do Azevedo, do Toscano, se ele viu com reforço e falou assim: claro, o Toscano tem muita qualidade, não sei o quê. Ele também não poderia falar: não, realmente o Toscano é porcaria, ele vai chegar aí, vai ficar treinando para dar número. Não tinha como ele falar isso, né? Mas ele encheu a bola dele, falou que ele é uma referência para os garotos, etc. Enfim. O único que falaria isso é o Antônio Lopes. É, ele falaria do elenco, né? Não só o Toscano e Azevedo, mas os que já estão aqui também não presta, não. Oh, mas hoje você vê que o Toscano ele é reserva do Giovani, em teoria, né? E além do outro falaria também, só o Argel. Vocês lembram no passado o Argel falando do CSA? É. Que jogador que não tinha condição de jogar nem CD. Só, em defesa do Toscano, eu saí do Japão. Ah, agora eu quero ouvir. Vamos lá. Eu saí do Japão no final de 2018 e só tô entrando em forma agora. Então, assim, realmente, quando você sai do Japão até entrar em forma, demora um tempo bem grande. Vamos para o Bora e Colatina? Jair, você tá no Japão, querido? Nossa, ele emagreceu, velho. Isso que eu ia falar, eu emagreci. Quem tá no Japão é o senhor. Vou falar é nada, viu? Colocamos aí pra galera votar no Twitter. E o bala da galera foi eleito aí, Vitão, né? Não tinha outro jeito não, com 61,5% fez o gol, né? Seguido por Zé Ricardo, para minha surpresa, com 15,4%, Juninho com 11,5% e Ayrton com 11,5%. Eu vou também no Vitão, porque nos deu o gol de empate, entrou com muita vontade, entrou com determinação, então meu voto vai para ele. Felipe, seu voto? Olha, Vou voltar no Vitão também, porque, assim, né, fez a nossa alegria na tarde desse domingo, né? E foi o que diferenciou pra gente ter um resultado positivo, né? Mas eu acho que o Zé Ricardo conseguiu entrar, entrou aí muito por conta do... Ele hoje jogou do jeito que a gente vinha... A gente sempre comentou, né, que o Zé Ricardo, na base, jogava um pouco mais pra frente. A gente até perguntou isso pro Milagres, na entrevista e tudo. E hoje ele jogou com muito mais liberdade do que ele tinha antes, né? Você viu, ele apareceu lá na frente... Muitas vezes, conseguiu dar tentou trocar passe ali, dar umas enfiadas de bola que nem todas deram certo. Cruzou umas duas bolas com algum perigo, assim, que o pessoal não aproveitou. E teve o lance lá da finalização, que merecia ter sido gol, né? Então ele tá jogando agora bem mais perto do gol. O Pelé jogou hoje, né? O que é um ponto positivo, né? Mostra que estão dando mais liberdade para ele. Pode ser que ele consiga... aparecer mais ofensivamente agora também, né? Isso é uma parte positiva. E acho que isso destacou assim, pro pessoal também. Legal. Wilson, seu voto? Muita gente falou sobre o Lisca, mas para mim as falhas de escalação anulam, ficam ali no 0-0 com a capacidade que ele teve de mudar para o intervalo, né, mudar para o segundo tempo. Então eu também vou de Vitão, porque aquele chute que ele pegou não é fácil não, bicho. E ainda mais um moleque, a bola sobrou ali, sobrou boa, mas estava quicando, não é um chute fácil não. E ele conseguiu mandar lá na gaveta, o goleiro do Atlético estava inspirado hoje e aquela ali ele não tinha a menor oportunidade, a menor possibilidade de chegar. E uma menção honrosa ao rapaz bonito e elegante que apareceu lá no telão, pé quente pra caramba, e assim que apareceu, saiu o gol da meta, tá? Só um comentário, esse chute realmente, eu tenho certeza que se é o Felipe Augusto, ele acerta a churrasqueira do Coelhão, se é o Leandro Silva, ele acerta o próprio pescoço, e se é o Léo Passa, ele tinha furado. Isso que eu ia falar. Só se o Léo Passa, coitado. Fato. Lucas, seu voto. Eu vou de Vitão também. Acho que o menino entrou num clássico, não intimidou, pegou bem na bola, então não tem nem o que falar. Bacana. Thales. Meu Deus do céu. Eu vou, deixa eu, peraí que eu tô sem óculos, eu enxergar aqui as opções. Eu vou dizer Ricardo. Não, eu vou de Vitão. Isso que a sugestão é dele, né? Vou de Vitão. E por que o senhor quis aparecer de corpo inteiro? O senhor quis mostrar pro Marcos Graça que o senhor não engordou? É isso? É, porque de longe parece que a gente é mais magro. De perto o senhor tá gordo, de longe o senhor parece que tá de perto. Tá osso. Colatina da galera. Então, Vitão ganhou um abraço do senhor Thales Maciel. Próximo, assim que for possível, entregaremos esse abraço aí. Colatina da galera. A disputa hoje foi boa. Ganhou ele, Leandro Silva, com 47,1%, seguido de Sávio, com 32,4%, Lucas Cal, com 11%, e o Ademir, com 8,8%. Felipe, quer dar seu voto? Ah, disparado Leandro Silva, né? E há quem diga que ele já ganhou tanto colatina que quando o Alisson for pagar todos os abraços, ele deve ficar abraçado com o Leandro Silva ali pelo menos uns 5 anos, né? Você tá doido. Ô Alisson, aproveita então, já se defende de ter que ficar 5 anos abraçado com o Leandro Silva e dá não, seu voto. Tô fora disso aí, não tô afim de abraçar o Leandro Silva porcaria nenhuma. E eu acho também injusto porque eu vou votar no Sávio, porque hoje o Leandro Silva, ele é um cara que costuma me fazer mais raiva do que o Sávio. Mas hoje o Sávio teve uma atuação bem pior, o Atlético atacou, o Atlético explorou. Nós temos duas avenidas, a Avenida Sávio e a Avenida Leandro Silva. O Atlético explorou totalmente o Leandro, o Sávio, e encontrou facilidades ali o tempo inteiro, junto ali com o próprio Bauerman, que não foi bem, e com o nosso goleiro também que estava estabanado, o Ayrton, foi uma confusão tremenda por ali. Então eu vou votar no Sávio hoje. E aí, só para registrar, e agora falando sério, boas opções, tanto do Bala quanto do Colatina, para mim estão as 4 certinhas para cada um. Parabéns ao Thales aí, sugestão dele. Me dá os méritos, né? Parabéns ao Thales aí. Colatina, Lucas, quem que você vai votar, meu querido? Eu vou de Leandro Silva. Eu acho que o Sábio realmente, a gente viu mais ele, talvez, no primeiro tempo, porque as maioria das jogadas do Atlético era ali em cima dele, que era com o Savarino. O Savarino era melhor, é. Não, o Savarino sambou na frente do Sábio ali, coitado. Não, realmente ele não deu conta de marcar, tanto que no segundo tempo a dobradinha, vamos colocar assim, foi do lado esquerdo, não do lado direito ali em cima do Leandro Silva, colocando o Diego Ferreira, por exemplo. Mas eu acho que mesmo tendo sido menos acionado defensivamente, o Leandro Silva, quando ele foi de onde saiu o gol. Então, foi em cima dele o cruzamento, deu 2 metros de espaço para o cara cruzar. Eu acho que isso deve ser meio que uma saída que o cara lento acha, eu vou botar uns 2 metros de distância ali, que se ele correr eu consigo alcançar, sei lá. Mas ele deu um espaço grande para o Marquinhos cortou, cruzou sem nenhuma objeção e depois ainda teve o vacilo, eu acho, do Lucas Cal ali, de não ter marcado bem o Natan, né? Mas principalmente do Leandro Silva. Então, meu voto é para ele, Nicolatinho. Bacana. Thales, seu voto. Primeira coisa, assim, eu acho que a gente vai ter que mudar o nome, porque, continuar desse jeito, todos os prêmios vão ser para Leandro Silva. Meu voto é nele. Votar o Leandro Silva da rodada. Para mim não tem jeito, não. Vai Leandro Silva também, embora o Sávio tenha muito próximo. mas a diferença foi que realmente o lado do Sávio tinha mais qualidade no time dos caras. Então, ele sofreu mais de fato, né? Mas vai o Leandro Silva pelo conjunto da obra, que realmente não apoiou, não defendeu, muito mal hoje. Ganha um abraço dentro dos 5 anos de abraço que já é devido do Alisson Fernandes. Certo? Pessoal, eu queria aproveitar, só ler uma coisa aqui. A gente fez o programa de entrevista na quarta-feira, né? Quem não tem acompanhado, a gente fez uma série muito legal de entrevistas com dirigentes e ex-dirigentes do América. E na quarta-feira nós entrevistamos o Dr. José Flávio Landa Drummond. E um dos nossos ouvintes foi o Plínio Carvalho, filho do nosso grande dirigente Magnus Livio. E ele nos mandou um texto bem interessante sobre a aquisição do Independência, tá? E eu vou ler aqui rapidinho. O América tem registrado em cartório o documento que comprova a propriedade do Independência. Mas para isso acontecer, o Coelho teve inicialmente um contrato de comodato firmado com o Estado em 89, ajustado por um período de 30 anos e depois prolongado por mais 50. Depois, em 97, o Alviverde incorporou o 7 de setembro e, por fim, registrou bem. Essa história foi contada pelo Zé Flávio aí. Um dos integrantes do Conselho Gestor do América, Magnus Livio, que já presidiu o 7 de setembro, relembra como o Estado se tornou posse do Alviverde. Depois que o Hélio Garcia reformou a Independência, no meio da década de 80, havia um contrato de comodato do 7 com a ADENG, mas o órgão do Estado não cumpriu o acordo. O transporte do 7 de setembro era de responsabilidade da ADENG. Para você ter uma ideia, uma vez que eles mandaram um caminhão caçamba para levar os jogadores, o fato gerou uma revolta danada. Carlos Paiva considera que o Coelho passou a ser dono efetivo da Independência apenas depois que houve a fusão com o 7, em 97. O Magnus Livio, enquanto foi presidente, incorporou o 7 de setembro e passou o patrimônio para a América. O Conselho Deliberativo do 7 foi todo incorporado ao América. Não há como provar o valor passado para o 7 para ocorrer a fusão, mas especula-se que a quantia foi pequena. Então nós procuramos o 7 para firmar uma parceria e entrar na justiça contra o governo, mas à época tivemos uma reunião com o Doutor Cardoso e conseguimos um contrato para gerir o estádio, junto com o 7 em troca de não entrar com a ação. Como o clube deles tinha dificuldade financeira, a solução foi incorporar o clube. Até por isso, quando Atlético e Cruzeiro viram que o América estava com o estádio, eles foram contra. Por isso tem essa mágoa do América. Eles achavam que era um time de jogar no Mineirão e menosprezaram a Independência. O Anselmo Góes contou uma história interessante na coluna dele no Globo, que acontece com qualquer um e já aconteceu comigo. Outro dia, numa palestra na Estácio de Sá, no centro do Rio, um professor de direito, ao falar de políticos corruptos, citou Eurico Miranda. Uma aluna perguntou se o mestre assinava embaixo do que dizia. Quando o professor disse que sim, a menina anunciou seu parentesco com Eurico e prometeu processá-lo. Lembrei-me de um fato semelhante ocorrido comigo, porém, infelizmente, ao contrário. Falava aos alunos de jornalismo da PUC, quando um aluno perguntou se todo dirigente de futebol era ladrão. Respondi que não e que havia muita gente séria dirigindo clubes em Minas. O danado emendou a pergunta, cite alguns. O primeiro nome que falei foi o do então presidente do América, Magnus Livio de Carvalho. Na hora, um outro aluno levantou-se e agradeceu. Era parente dele. Então, quis ler, já que a gente, né, para não ficar muito longe do programa de quarta-feira, tá certo? Algum comentário final, pessoal? Só teve um outro ouvinte que fez uma pergunta. Senhor Lucas Cal foi a Portugal. E agora, acho que a gente falou um pouquinho disso durante o programa, mas eu acho que o caminho, mesmo a América tendo contratado esse zagueiro do Bahia, eu acho que vai precisar de buscar mais um zagueiro para ser titular. Então, tecnicamente, Messias seria esse cara, mas eu imagino que a América quer fazer dinheiro nele. Se fizer dinheiro com o Messias, eu acho que o caminho tem que ser buscar mais um zagueiro para ser titular para a Série B. Pena que o Ricardo Silva fechou, né? Olha que vacilo, né? Foi pro Operário. Então, com certeza, grana para isso a gente tinha. Com certeza. Talvez o time não bateu, né? A gente desistiu do Ricardo Silva e depois saiu esse negócio com o Lucas Cal, né? Então, talvez a gente perdeu o time nesse sentido. Porque buscar o Ricardo Silva agora com a quantidade de zagueiros que a gente já tem e a possibilidade da volta do Messias podia ser exagero. Eu acho que o Messias não volta, não. Eu acho que isso, para mim, já é ponto pacífico na diretoria do América, que algum negócio precisa sair porque já tá no orçamento. Não é isso? Então temos um programa, pessoal? Sim. Beleza, então. Quarta-feira jogaremos contra... Peraí que eu tô... O RT. Contra o RT lá. Nossa, eu vi esse jogo, eu vi o jogo hoje contra o Cruzeiro. O time da RT tá podre. Tá caindo de podre. Que permaneça, né? Não tem lógica. Cara, não tem lógica. O time que se apresentou hoje, o Cruzeiro tá muito ruim e conseguiu, ganhou 3 daquele time. E o time dele está ruim demais da conta. Quarta-feira não vai ter gol em cima do Leandro Silva. Quarta-feira, Léo Passos vai fazer 4 gols. Eita! Você não vai assistir o jogo, não, Alisson? Lógico que vou. 9:30 da noite. Se tiver gol em cima do Leandro Silva na quarta-feira, aí também aí pode aposentar ele, né? Olha, já passou da hora. Será que esse jogo vai passar só no Globoesporte.com de novo? Com certeza. Provavelmente, né? 9:30 da noite, a rodada inteira é 9:30 da noite, e eu acredito que a gente vai ter um bom resultado lá, já se preparando aí para as semifinais. As semifinais estão com 2 jogos e as finais com 2 jogos mesmo, então provavelmente vai misturar com o brasileiro mesmo, não vai ter jeito não. Não é isso? Porque deve jogar a primeira semifinal domingo. E tem a Copa do Brasil no meio do caminho ainda. Tem, mas a Copa do Brasil é só final de agosto. Então, mas vão ser, nesse meio do caminho aí, são pelo menos mais 4 jogos, né? É, não. É, mas até começar o brasileiro a gente tem 2 semanas, né? É, porque em teoria, ó, primeira semifinal deve ser domingo que vem. E a segunda semifinal na quarta. Ah, então a final vai ser numa quarta? É o segundo jogo? Provavelmente deve ser final e as 2 finais em 2 domingos, né? Em teoria, né? Teoricamente não, porque você não tem torcida. É. Não faz diferença, não? Verdade. Você na rua comemorar, né? Então não faz diferença. É verdade. Beleza, então, moçada. Boa semana a todos. Alguém quer um recado final aí? Acho que não. Estamos bons de recado. O Zé Galvez da Guerra tá perguntando que o Felipe não respondeu a pergunta dele. Qual foi a pergunta? Como moço aqui? Ô, Felipe, sindicação. Eu não sei o que pergunta. Felipe, pelo amor de Deus. Mateuzinho tem lugar nesse time? Ah, tem. O Felipe Augusto ou o Ademir pode tirar no Paroim para ver quem sai, né? Mas ali não tem. Assim, o Matheusinho hoje conseguiu jogar 20 minutos, conseguiu fazer mais que os dois juntos, né? E ele não fez muita coisa, né? Eu só fui errado igual os dois erraram, tá bom. Qualidade ele tem. Tem que ter que voltar. Só melhor a questão de tempo, de ritmo de jogo. Ele coloca os dois no bolso. Não, e tem uma questão também, que é uma questão comercial mesmo. O Matheusinho é um jovem que hoje ele é o jogador mais conhecido da América no Brasil. E se você perguntar algum clube do Brasil se tem algum interesse em algum jogador da América, vai ser o Matheusinho. Então ele é uma moeda nem de troca, não, de venda mesmo. É alguém que a gente tem que dar espaço, dar vitrine para ele para conseguir um bom negócio lá na frente. É isso, é isso aí, Wallace, nós estamos fazendo aqui no Decadente, você vê que a gente coloca, nós estamos tentando negociar o Jair, a gente coloca ele no centro aí, ó, no chroma key e tal, para ver se a gente consegue vender ele. Pareceu proposta ainda não? Nenhuma. Só por arroba. A TV Caldência, só pelo preço da arroba de boi gordo que sai do mural. A TV Caldência pediu um empréstimo. Tá difícil, viu? Então é isso aí, pessoal, boa semana a todos. Grande abraço. Até mais. Falou, pessoal. Valeu. Falou.